diretamente da zona leste de São Paulo. Meus parceiros os pretos, Magno Souza, Maurílio de Oliveira. Levanta sua mão e canta com nós, maloqueiro. Meu coração tá na mão do intimista, do DJ, do bandeiro. Nego velho é filosofia, palavra boa é poesia, acalma, acorda, é alegria, e dá-lhe palma que a minha alma ainda é escrava da boemia. Onde o sofrer vira canto, reclusa ave, perdoa amor, perdoa e joga a chave. Eu quase me perdi, quase. Enquanto você briga, minha mente tá no tempo, tá nas frases. Eu vou provar que sou capaz, música é luz que vem e faz. É a gira pra todos os orixás, pra dividir com todos igualzinho. O sol faz caridade, amor, aruanda. Sem vacila, sem cobiça, sem demanda. Maldade, camba, pois não é toda palavra que se encaixa num bom samba. O meu coração é o quê? Tá na mão do ritmista. Tá na mão do ritmista. Do DJ, do bandeiro, do repentista. Onde for, onde for, meu amor, o quê? Vamos saber. Duas mãos pro ar e vem com nós assim, São Paulo! Palavra boa é poesia, e dá-lhe palma, minha alma é escrava da boemia. Tentou, amor, tentou, só na chave. Enquanto você briga, minha mente tá no tempo, tá nas frases. Assim, ó. Meu coração tá na mão do ritmista, do DJ, do ritmista, do DJ, do ritmista, do DJ. As duas mãos pro ar e solta a voz assim, ó. Vera. E o pandeiro de Magno Souza.